rebaixamento com apenas um. Na quarta-feira, o complemento da rodada e o Castelão vai tremer. Tem Clássico Rei, Fortaleza e Ceará. O Fortaleza, na zona do rebaixamento, ainda não pontuou, enquanto o Ceará, com 3 pontos, tenta se recuperar da derrota sofrida pelo Botafogo na rodada anterior. Rodrigo Campos para o Show de Bola Nacional. Juventude Cuiabá jogando também. E na quarta-feira, então, o clássico Fortaleza e Ceará. Porque o Fortaleza decide o campeonato cearense hoje contra o Caucaia. Ô, Valdir, Juventude e Cuiabá são equipes. O Cuiabá muito organizado, né? Muito organizado fora de campo. Tende até a crescer no cenário nacional. O Juventude foi muito mal no gauchão e está no Brasileirão querendo não cair. De técnico novo, Eduardo Batista, que largou o Mirassol depois de 2 anos de trabalho, foi para o Juventude. Uma equipe limitada, o Juventude. O fator casa pode fazer a diferença. O Cuiabá eu vejo até melhor. Tem jogadores mais experientes, o Elton está vivendo um bom momento, né? Uma zaga que tem. O Paulão foi barrado, entrou o Marlon ao lado do Alain Pereu. Tem lá o PP, que foi do Flamengo, que está jogando muito bem, o João Lucas também. Time experiente, mas eu vejo um ligeiro favoritismo para o Juventude jogar em casa. Mas com todo respeito às duas equipes, essas duas equipes, Goiás, são equipes que, claro, tem muita coisa, dão sinais de que vão brigar lá embaixo. É verdade. São 3h52, você ligado na Rádio Nacional. Às 4 a bola rola, tem Santos e América Mineiro. E tá na hora de saber como vão jogar Peixe e Coelho aqui no Sonzão da Mais Querida. Rafael Monteiro. Escalado pelo técnico argentino Fabián Bustos. Entra em campo com camisa 34, João Paulo no gol. Na direita, 13, Matson. A dupla de zague é formada pelo camisa 33, Maicon. E 4, Eduardo Balmer. Na esquerda, finalizando o sistema defensivo, o camisa 44, Lucas Pires. No meio campo, 14, Rodrigo Fernandes. 25, Vinícius Anocelo. E 92, Léo Batistão. No ataque, 11, Ângelo. 9, Marcos Leonardo. E 11, Johan Julio. O técnico Fabián Bustos relacionou para o banco de reservas o camisa 22, John. 61, Velasquez. 2, Luiz Felipe. 3, Felipe Jonathan. 6, Sandri. 5, William Maranhão. 20, Pirani. 21, Lucas Barbosa. 30, Lucas Braga. 23, Marcos Guilherme. 10, Ricardo Goulart. E 15, Angulo. Começa jogando com camisa 42, Jailson no gol. Na direita, 2, Patrick. O miolo de zague é formado pelo camisa 4, Germán Conte. E o número 33, Éder. Na esquerda, finalizando o sistema defensivo, o camisa 16, João Paulo. No meio campo, 5, Zé Ricardo. 8, o capitão do time, Juninho. E o camisa 30, Alê. No ataque, 11, Felipe Azevedo, 37, Everaldo e 47, Paulinho. O técnico Wagner Mancini relacionou para o banco de reservas o camisa número 1, Matheus. 10, Índio Ramírez. 15, Juninho Valoura. 19, Henrique Almeida. 22, Danilo Avelar. 27, Raul Cáceres. 29, Pedrinho. 34, Luan Patrick. 38, Carlos Alberto. 39, Flávio. E 40, Matheuzinho. O trio é goiano. Apita, Wilton Pereira Sampaio. O primeiro assistente é o Fabrício Vilarinho da Silva e o segundo assistente é o Bruno Rafael Pires. O arco de vídeo é de Santa Catarina e ele atende pelo nome de Rafael Trassi. Cena mais querida do Brasil em 87.1 FM no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, também no Recife, 96.1 em Brasília, na capital federal. É a Rádio Nacional, também disponível em todas as plataformas, no app Rádio ZBC. Procure aí na sua lojinha virtual, baixa, é de graça, vale a pena, e no site radios.ebc.com.br. Rádios.ebc.com.br. Antes de voltar para o Valdir Luiz, mais uma passadinha no plantão da informação, porque a Astrid Nick tem outras informações, hein, Astrid? É, meu caro André, vai ser no Brasil. A FIFA decidiu que o jogo entre Brasil e Argentina, que ficou pendente pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, será disputada no dia 22 de setembro. A CBF tem até o dia 22 de junho para informar em que estádio será disputada a partida, André. Valeu, Astrid Nick. O Valdir, Santos e América Mineiro. Santos não tem o Maidana, não tem o Wellington Paulista. É uma equipe que está na Libertadores, mas meio claudicante nessa competição internacional. No Brasileirão, qual a expectativa, qual a projeção do América? Olha, uma projeção que eu diria que o América é um time que vai ficar no meio da tabela. Não vai correr risco, não. Pelo elenco que tem, o Rafael formou agora há pouco, o Índio Ramírez, Henrique Almeida, que jogou no São Paulo, no Botafogo. Você tem o Danilo Avelar, que joga de zagueiro, joga de lateral esquerdo. E eu acho que o Mancini, eu acho um baita do treinador. Por onde, tirando o Grêmio, que ele chegou não como treinador, mas como bombeiro, não conseguiu apagar o incêndio. Nos outros trabalhos que ele fez, ele foi muito bem. No Atlético Goianiense, no próprio América Mineiro, no Corinthians. Mas o Corinthians é uma pressão muito grande. Então eu diria que o América Mineiro, disputando duas frentes, tem um jogo semana que vem importantíssimo pela Libertadores, Clássico Mineiro, né? Clássico Mineiro e Clássico Internacional, que vai ser pela Libertadores contra o Atlético Mineiro. Então eu, esse time do América Mineiro, mesmo desfalcado, é um time que não vai decepcionar a sua torcida, não. E é muito importante que o América Mineiro, André, todas as vezes que subiu, ele desceu. O ano passado, ele já permaneceu. E é o segundo ano que está na Série A. E, na minha opinião, se tudo correr nos trâmites normais, pelo bom trabalho do Mancini, até pelo elenco que tem, um jogador experiente, Juninho Valora, jogou muito tempo em Fortaleza também, passou pelo Bahia, inclusive na Carioca, ele tem um banco bom. E quando você tem um bom banco, você tem tudo para fazer uma boa campanha. Eu acho que o América não corre risco, é uma equipe que fica no meio de tabela. E hoje, mesmo na Vila Belmiro, vai complicar a vida do Santos, porque é um time mais arrumado tecnicamente e taticamente que o Santos, que até o momento o Fábio Augusto não mostrou nada no time do Santos, não evoluiu em nada. É verdade. Já o Wilton Pereira Sampaio, árbitro da Federação Goiana, já observa os últimos detalhes antes da bola rolar. O Santos todo de branco, tradicional uniforme branco do Peixe, jogando na Vila Belmiro, e o América Mineiro com seu tradicional uniforme também verde, preto, calção preto e o meião preto. Um grande jogo para você aqui na Rádio Nacional. É a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Tem o Coelho, tem o Peixe, tem muita emoção para você por aqui. Nesse momento, já sendo respeitado, um minuto de silêncio, homenagem póstuma às vítimas da Covid-19 em todo o planeta. É o que anuncia o Wilton Pereira Sampaio. Estádio que recebe um grande público, hein, Rafa? Exatamente, um grande público, e no confronto, no histórico dos confrontos das duas equipes, foram 15 oportunidades que elas disputaram no Campeonato Brasileiro, com 7 vitórias do Peixe, 5 vitórias do Coelho e 3 empates, André. É isso, vamos pro jogo então, hein? Vamos pro jogo, e a galera chegando ainda em cima da hora na Vila Belmiro, a vila famosa, a vila que por tanto tempo viu Pelé, o principal jogador do planeta. Nesse primeiro tempo, Santos à direita, imagine aí, torcedor, à direita das cabines de rádio e televisão, atenção, rolou a bola! Brasil, Rádio Nacional, André Marques. Vamos Vamos juntos com a emoção do futebol. E o Léo Batistão já recebe a primeira bola. Era o Marcos Leonardo. Em impedimento, camisa número 9 da equipe do Peixe. Você ligado na Rádio Nacional, o jogo já recomeça. Trabalha a bola a equipe do Coelho. Na intermediária, o Juninho sai jogando na zaga pela direita com o Éder. Tenta o passe mais à frente. De primeira distribuição do Juninho. Chega ali para jogar do Everaldo. Bola aberta na direita com o Patrick. Tudo isso no campo de defesa. Marcação em cima do Johan Júlio. A bola bate por último nele. É arremesso lateral para a equipe mineira. Vai para a bola o Patrick. Já arremessa ali curtinho com o Juninho. Recebe de volta. Vira tudo na intermediária. Trabalha na linha de zaga. Quem chega para receber é o Germán Conte. Distribui o jogo com o João Paulo. Vai tentando partir pela esquerda a equipe do América. O passe dado na intermediária. Vai trocando passes. Zé Ricardo no círculo central do campo. Ele encontra o Everaldo. Bom domínio. Já faz o primeiro corte. Traz o lance para o meio. Mais um. Devolução para o Zé Ricardo. Passe mais à frente. Tenta o Everaldo. De costas para o Juninho. De longe. Chutou em cima da marcação. Ela caiu na ponta esquerda. Vem a América. Cruzamento. Chega o Maicon.